074, chame Recife, em 12251, alternativa 123-25. Recife, 123-25, gol do 074. Então é o azul 404235, é isso? Que é azul 4235, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APA Zulu 16, decola da cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo o perfil da subida da EL, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5507 e o controle em 120.8, corteja. Correto, 4235, chama para acionamento no portão 3. Torre Salvador, boa noite, portal 9908. Boa noite, total 9908, copia o nível 320 para Guarulhos. Afirmativo, ponto 4. Total 9908, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 320 pela Upper Whisky 50 até a posição septa e após segue direto conforme a rota apresentada no plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da EL, em seguida direto pelas posições Leda e Eudes. O transponder é 5520 e o controle opera em 120.8. Proteja. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Whisky 50, até a posição certa, pode prosseguir via plano. Decolador 10, primeira curva direita, saída é da EL, Leda Eudes. Transponder 5520, controle Salvador 120.8, total 9908. Total 9908, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Chamarei. O 863 no 3, autorizado o posicionamento no 01, o altímetro no 022, chame para o táxi. controladora, essa é 662-24, cliente da Bravo, autorização 230, parada Caju. Boa noite, Oxa 6224, tem aqui aprovado já o 190 Aracaju, deseja que recolhendo o 230? Copia o 190. Ok, então Oxa 6224, autorizado para Aracaju, nível de voo 190, a rota é direto, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o transponder é o 5516 e o controle em 120.8, cortei. 190 DCC, decola da 10 com curva em esquerda, Puca, transição Caju, 5516, transponder 208, é o controle após, acho que não é 6224. Oxa 6224, correto o cotejamento, chame para o push na remota. Vai chamar no 24. O azul 435, coordena com a equipe de solo, após o Fokker 100 taxiar sua cauda, tá livre o push, chame táxi. Zero, oxa, 63, 13, está pronto para o seu estágio. 10, 5 pessoas a bordo, autonomia 4 horas, 14 minutos, alterna Galeão. Está livre o táxi, via Índia e Alfa, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, oxa, 63, 13. Índia e Alfa, chama quando pronto, na mesma frequência, oxa, 63, 13. Salvador, é o San Tango Mike Bravo. Tango Mike Bravo, prossiga. O Tango Mike Bravo na posição 8, solicita autorização para ser rebocado para a posição 12. Aguarde, Tango Mike Bravo. Cliente. Oxa 63 no 3, está autorizada a linha de decolada 10, o vento é de 1,50 graus com 14 nós. Então, 0, 8, 6, 3, 1, 3. Tango Mike Bravo, vá aguardar aí alguns minutos, eu tenho diversas aeronaves aí prestes a iniciar o pushback no setor, ok? Então aguarde um instante, Tango Mike Bravo. Mike Bravo, 500, obrigado. Sete, três horas e três, Campinas, tá livre o táxi, meia pátio Uno, Índia e Alfa, e o QNH 1022, chama pronto para a decolagem, o azul 4235. Salvador, 3305, gente da Bravo, autorização Recife? 3305, aguarde um minuto, cópia Recife 330. Tá, sua escuta. Dois, três, cinco, tá autorizado a alinhar e manter a 1-0. Chame 624, remota 13 para a posicionamento. Autorizado, chame táxi, ou chame 224. Ótimo, táxi, chame 224. Chame 6313, decolou aos 36, chame o controle em 120, decimal 8, tenha uma boa noite. 308, boa semana, boa noite. Ou chame 6313. Até 3305, na escuta para cópia. Boa noite, Oxanai 6313, submantenha 340, sem dar Arbor. Arbor 340, Oxanai 6313. 0 pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 1-0 com curva esquerda, subida Puka, transição Caju. O transponder é 5506 e o controle em 120, decimal 8, corteja. 330, Puka Aracaju, Aper Whisky 58, 5506, 1208. Só confirmando a pista em 11A10, o destino é Recife, tá 3305, chama para o puxo. Estimativa 10, 3305, chamando. No 4235, o vento é de 1,50 graus com 16 nós, tá livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, 4235. Torre Will 5972, está no pátio 3, para acionamento na posição posterior pushback. Filho, é o Rio 5972, não é? Isso, Rio 5972, para acionamento na posição posterior pushback. Está livre já o acionamento, chame para o pushback, o QNH 1022, Rio 5972. Vai chamar pronto para o pushback, liberado acionamento 5972. 63, direto Lefa. Lefa, 6313. Corre Salvador, local 9908 para o pushback atualmente. Autorizado por estacionamento, chame táxi, total 9908. Autorizado por estacionamento para o táxi, total 9908. Azul 4235, decolou os 39, controle 120, décima 8, boa noite. 208, boa noite, Azul 4235. Controle, boa noite, Azul 4235, decolou na Delta, número 2000. 235, contato na decolagem, Sucal 360, saída da EL. 360 na DEL, Sucal 235. Xanaia 6224, com 96 a bordo, 1 hora, 2 horas de autonomia, pegando Recife, próprio. Tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Ocean, perdão, tá livre o táxi Apache 1 no Indy Alpha, chama no ponto de espera para a decolagem, Ocean 6224. 1 no Indy Alpha, vai chamar no ponto de espera, Ocean 6224. Salvador 33050 puxa antena. O 3305 aguarde para o puxa acionamento. O da TAM está autorizado por estacionamento no 612, chame táxi. Chama na 3305. Puxa 6224, está autorizado a linha de decolada 10, vento é de 1,50 graus com 15,9. Livre a linha de decolada 6224. E Salvador, total 9908 para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Galeão. Está livre o táxi, cruzando o pátio 1 no Índia e Alfa, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, total 9908, altímetro 1022. Está autorizado o táxi e a pátio 1 no Índia e Alfa, chama pronto para a decolagem, ponto de espera da 10, ajustado 1022, o total 9908. O Tango Mike Bravo na escuta da torre. Tio, Mike Bravo na escuta. Tango Mike Bravo, esteja atento à aeronave da TAM puxando no portão 612. Coordene aí com a equipe de solo. após o mesmo ter liberado o setor, está autorizado já o seu reboque até a remota 1-2. Mantenha a minha escuta constante e reporte ao término. E obrigado, senhor. Sim. Torre Rio 5972 para o pushback e acionamento do motor 1. Oxenéia 6313, chame o centro Recife, a frequência 128.8, alterne 1260. 1288-1260, 6313. Azul 4235, chame o centro Recife em 1251, alternativa 133-25. 251-3325, azul 4235, boa. Oxa 6224, decolou os 45, controle em 120-8, tenha uma boa noite. 208, boa semana. Motor Salvador, boa noite, Oxa 6224, perfil da PUCA. Oxa 6224, contato com deblagem, bom 190, sai da PUCA. 190, sai da PUCA. Total 9908, está autorizada a linha decolada 10, vento de 1,50 graus com 14 nós. A linha decola, total 9908. Para o táxi 3305-132, a bordo, Natal 342. 3305, está autorizado o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, chame no ponto espera para a decolagem. Pátio 1 no Indy Alpha, chama na próxima, ponto espera da decolagem. O 9908 decolou os 48, controle em 120-8, boa noite e bom voo. 08, boa noite, total 9908, bom trabalho. Salvador, Rio 5972, está com 3 a bordo, 3 e 15 de autonomia, alternando Guarulhos, pronto táxi. Dael. 320, saída Dael, total 9908. Autorizado táxi, pátio Uno, Índia, Alfa, ponto de espera, pista 10, chamada pronto 5972. É 3305, tá autorizada a minha decolada 10, vento de 150 graus com uma dúzia de nós. Salvador, boa noite, ou o 9240 para autorização de tráfego. Confirme, 9240, é isso? Afirmativo, 9240. Eu não tenho o seu plano, qual é o horário previsto, por gentileza? 0200, o 9240. Gol 9240, vou checar aqui com o Centro Recife se ele tem, ok? Pra mim não chegou o plano. Tá, eu vou coletar. Tá no Forte Espera, pistão a zero, pronto. 5972, após a rolagem do TAN ali, mantém a 10. Após a rolagem do Airbus da TAN ali, mantém pistão a zero, 5972 da Rio. Autoriza, vamos dar ela presente ou...